Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Filhos amados desta hora da misericórdia, felizes somos nós porque temos esta oportunidade de nos banhar, como diz o nordestino, nos banhar nas águas da misericórdia. Mas eu tenho recebido e-mails significativos lá da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, da Rádio Cultura, que transmitem tanto de manhã quanto à tarde, a hora da misericórdia. Obrigado ao pessoal ali de Santos do Monte, ao povo mineiro de modo geral, muito presente aqui, viu? Deus seja louvado. Filhos queridos, você pode testemunhar. Se você se apropria da graça de Deus, você pode ligar 0 operadora 41 8401-0909. Ou você pode, no site www.padrereginaldomanzotti.org.br, lá colocar o testemunho, seja da Hora da Misericórdia, seja da TV, ou seja, do Experiência de Deus. Escute o que foi deixado na plataforma e já vamos ao Evangelho do dia. Escute. Padre Reginaldo, a sua bênção. Sou da cidade de Cravinhos, Maria Luísa Neto Escatolino. Estava com pedra no rim e o médico falou que eu tinha que fazer uma cirurgia. Graças a Deus, sumiu, tirei o tração e não deu nada. Obrigado, Padre Reginaldo. Obrigado, Jesus misericordioso. Padre Reginaldo, sou da cidade de Cravinhos, estado de São Paulo. Um abraço a você, querida, de Cravinhos, estado de São Paulo. Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavras poderosas, poderosa tem teu coração. Palavra por palavra revelas o infinito. Como é bonito, como é bom, como edificante ouvir tuas palavras, Senhor. Como é bonito ouvir teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: um de vós há de me trair. Simão Pedro acenou-lhe para dizer: dize-nos, de quem é que ele fala? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas Iscariotes, Logo que ele o engoliu, Jesus disse: o que queres fazer, faça-o depressa. Judas apressou-se em sair. Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. O Deus é glorificado nele. Filhinhos, por um pouco estarei convosco. Mas eu a vez de procurar, mas aonde eu vou, vós não podeis ir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira santa, escutamos o texto que começa dizendo: Jesus ficou perturbado em seu espírito. Como é consolador saber que Jesus também teve seus momentos de perturbação, seus momentos de inquietação. Jesus faz uma experiência dramática da dor. E olha que Jesus é traído por um que estava no seu convívio direto. Traído de quem comeu o pão no seu próprio prato. Judas teve tempo para se converter, tempo para começar a ler a cartilha segundo Jesus, mas os seus ideais não compartilhavam com os de Jesus. Judas podia ter se convertido, mas era de mau caráter, sem escrúpulos com os donativos oferecidos, sem escrúpulos, sem personalidade. Veja, meus irmãos, não é porque nos dizemos próximos de Jesus, e aqui que está a mensagem de hoje, que estamos garantidos. Judas era um dos doze. Mas a convivência de 3 anos não conseguiu mudar a sua falta de caráter, seu ideal de arrogância e o seu hábito de roubar. Eu pergunto, a minha, a tua, você que está me ouvindo agora, a tua convivência com Jesus, a escuta da palavra, te fez mudar? Te fez ser melhor? A vencer os velhos vícios? É muito sério. É muito sério. Digo pela terceira vez. É muito sério. Estar próximo, neste caso, não significa comungar dos mesmos ideais. Mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos pedir isso. Se lembra, ontem, eu dizia para você lembrar uma pessoa da tua família ou alguém e colocar em oração? Vamos pedir isso agora. Eu tive o prazer de gravar essa música. Sabe, essa música eu aprendi com uma senhora lá na Igreja do Carmo, Dona Malvina. Eu aprendi com ela numa quaresma. 1 ano depois eu gravei, depois que eu fiquei sabendo que é um clássico da Igreja Católica. Mas ainda bem que eu fiz, porque ela diz muito: peça, vem tocar em mim, Senhor. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem tocar nesta Semana Santa, Senhor. Que a nossa proximidade com Jesus nos converta. Abençoai e tocai nas crianças, Senhor. Abençoai os enfermos, como nós pedimos toda terça-feira. Abençoai aqueles ouvintes que estão desconfiados do outro lado. que estão indiferentes à quaresma, à Semana Santa, tanto faz quanto fez. Toque naquele filho, naquela filha que foi educada na fé, mas de repente, ó, sumiu. Pelo menos nessa Semana Santa. Reconciliação, Senhor. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, os remédios. Aquele remédio que foi prescrito, que cure, que restaure a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Evangelize, traga mais um ouvinte.